antigas ideias, novos adeptos, que não nasceram em mim, mas foram me inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, a continuar trazendo para o meu povo a mensagem que cura, salva e liberta. Sejam todos bem-vindos a um legado, assim como João o Batista e Yohanan al-Mamadon pregou uma mensagem da qual ele não era digno. Também eu não sou digno. Mas ainda assim, sejam todos bem-vindos à retransmissão.